4, decolagem 59, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. 1208, boa noite, 994. Salvador, gol 994, boa noite. Boa noite, gol 994, contato radar, vou para nível 350, saída PUCA. 350 na PUCA, gol 994. Salvador, gol 994, solicita. Perfeito. Curva esquerda 050 por 15 milhas. Autorizado. Esquerda 050, 15 milhas. Sente, gol 994. Gol 994, reporte ao final da rota. Reportaremos ao final da rota, gol 994. Dias Gola 6-6, informação Charles, solicita autorização para Campina Grande. 6-6, Campina Grande, nível 390 está autorizado via Pesolo 1-0 até Neuma, após Neuma direto, decolada 10, curva esquerda na subida PUCA, transição Zipar, aciona 5-1-62, controle 1-20, decimal 8. 3-9-0 autorizado para Campina Grande, a Pesolo 1-0, Neuma, foi direto. Decola 1-0 por esquerda, seja poucas e pá. Nas pontas 5-1-62, e o controle 1-20, decimal 8. Correto, estou com o 6-0-6, chame pronto, feedback acionamento. Maravilha, tá no botão 5. Gol 994, retornando para a rota para o Edipo Cabo. Sim, tirou 994. Gol 994, foi direto Maceió. Direto Maceió da presente, gol 994. Para João Pessoa, Copio 370. 170, via Upper Whisky 58 até Recife, apoio direto, decolada 10, curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5157, controle 120, decimal 8. O 1994, chame Recife, 2545, até 2085. 2545, 2085, 994, boa noite. Boa noite. Livre, boa noite, 96, chame táxi. Salvador, é o Mike Yankar na posição 13 do Pátio 1. Charlie, prossiga. Solicitando autorização de reboque da posição 13 do Pátio 1 para a posição 05 do Pátio 1. Mike Yankar, Charlie, só poderia recoordenar essa posição com a Infraero, devido à posição 05 está ocupada no momento. Hein? Ok, eu vou falar com a coordenação para ver que aqui se mudou alguma coisa. Obrigado, senhor. rede 157, volta das 2 horas e 48 minutos, operando a Fortaleza. Indy Alpha, reporte ponto espera da 10, pronto, altímetro no 016, boa noite, 96. Zero bateria, Indy Alpha, usa ponto espera pronto, ou 18, mais. Autorizado a linha e decolar da pista no 0, vento 090 graus com 08 nós. Decolou 16, controle 120 decimal 8, então bom voo, boa noite. 08, gol 896. Gol 906, para que tiver que acionar. B06, portão 5, tá livre, chame táxi. Maravilha. Salvador, muito boa noite, voo no 896. Boa noite, gol no 896, contato radar, sua para nível 370, sai da PUCA. 370, gol no 896. Controle Salvador, você até 3520, quem está cá? Rua TAN 3520, acendo identificação pro Edmar e desça para nível 050. 050, Mari. Aguardando no possível, Duda. Inicialmente eu vou estar para 3520. Onde está para 3520? Com 1896. 896, solicita desvio à direita, mantendo a proa 080, inicialmente por 15 milhas de informações. Gente, com 1896, após desvios, vou em Recife. Após desvio, Recife, com 896. Para o táxi com 1-1-3 a bordo, com 4 horas de alterna Maceió. GOB confirmando 1-1-3-113. Segunda direita via Indy Alpha, reporte com aspirador 10 pronto, altímetro no 0-6, agora no 6-0-6. Charlie, tá na escuta? Positivo, Yankee Charlie na escuta, senhor. Porto portão 5 agora está liberado. Confirmou com a infraero, se é o portão 05 mesmo? Positivo, só estávamos aguardando a saída do Gol, que estava na posição 5. Está livre prosseguir com reboque, reporte ao término, Mike Enkja. Ok, reporte, muito obrigado, senhor. Decolar da pista no zero, vento 08, 0 graus com 05 nós. Salvador, boa noite, nós temos. Prossiga. Negativo para 3245, 2685, boa noite, nós temos. 1288 e ATM 1260, boa noite, nós temos. Confio a primária, 288, negativo para secundária. 1260. 288360, boa noite, nós temos. Bom dia. Para 2000 pés, querendo dar 10, 16, livre ele essa porta estabilizada. A porta vai estabilizada, 3, 5, 2, 0. Decola os 25, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Controle 1208, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, o voo 1606, decola no perfil da PUC de Pana, seja. Santiago 1606, contato radar, suba para o nível 390, voe PUC. Subi para o nível 390, mando PUC 1606.